A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs. É com muita gratidão que nós vamos compartilhar mais um capítulo da palavra do Senhor, da Bíblia. Estamos lendo agora o livro de Primeira Reis, primeiro livro de Reis, no capítulo 3. Primeiro livro de Reis, no capítulo 3. Irmãos, irmãs, nós só faremos o relatório do avanço do trabalho na semana de aniversário da minha esposa. Ela fará aniversário no dia 18 de junho e nós vamos aguardar até essa semana para então relatar o avanço da pregação, que o Senhor faça avançar no Brasil e fora do Brasil essas leituras. Você pode perguntar, são quase 40 livros. E como eu posso encontrar? Então eu digo para você, se você quer encontrar esses 39 livros mais séries de liderança, você pode encontrar no blog Logos 7. Ponha só o número, o numeral 7. Blog Logos 7, tudo junto. .blogspot.com. Então, aqui no WhatsApp, é o WhatsApp Santidade Bíblica. Esse é o endereço, o número que você está recebendo. O blog é bloglogos7.blogspot.com. Há uma verdadeira biblioteca já de capítulos. E você pode encontrar também, eu acho que são 15 ou 16 ministrações no YouTube. YouTube, que tem o endereço Metanoia, Pastor Sérgio Gama, Pastora Margarete Lavoura. Tá bem? Mas nós passamos mais dados na terceira semana de junho. Me alegro ao relatar a você, pedir oração. O nosso irmão adorador José Mariano já está recuperado e já está cantando. Se você deseja alguém para entoar canções na sua igreja, ele pode procurá-lo. É só falar conosco, nós passamos o telefone e ele já está bem. Mando um abraço a José Mariano. Mando um abraço também a Silene, sua esposa, as filhas. Aproveito para mandar um abraço ao irmão Gonçalo, no Uruguai. Uruguai é o segundo país com a maior escuta, na frente de países maiores como a Alemanha, como os Estados Unidos e outros países. Então, mando um abraço a todos os irmãos uruguaios. Que Deus abençoe a vida de vocês. Aproveito para mandar um abraço à esposa do Gonçalo também, seus filhos, eles chamam de irros, seus irros, que Deus abençoe a família, Deus abençoe Fernando, um adorador lá do Uruguai também, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a vida do irmão Glauber Plaça, que também está à disposição. para ministrar em sua igreja louvores e adoração. Muito bem, irmãos, como o capítulo exige de nós disciplina, vamos ler o capítulo 3, um capítulo lindo. E eu só de introdução, de preâmbulo, já disse a você que Salomão foi o momento, o reinado de Salomão foi o momento onde Israel alcançou o maior apogeu político, econômico, social, e isso tudo foi uma bênção. Mas Salomão teve problemas também, porque ele trouxe para dentro de Israel, fez alianças com muitas nações e trouxe ídolos de fora, totalizando 700 concubinas e 300 esposas, quase sempre como acordos políticos e acordos que trouxeram idolatria para dentro de Israel. Então, há coisas boas e há coisas ruins. Agora, o que você não pode fazer, não pode, é achar que por Salomão ter cometido pecados na área da cobrança de impostos muito elevado, dos seus erros na área moral, nas suas alianças idolátricas, você não pode incorrer em um erro fatal. E esse erro fatal é achar que Salomão não teve uma experiência com Deus. Teve sim. Teve uma experiência forte com Deus. Três livros da Bíblia estão inspirados na vida de Salomão. São Provérbios, Cantares de Salomão e Eclesiastes. Então, alguém que escreve três livros, e esses três livros são inseridos no cânon do Antigo Testamento, não pode ter sido alguém que não teve uma experiência com Deus. Ele teve, sim, essa experiência, nós vamos ver nesse capítulo, mas incorreu em erros que nós estamos mencionando, pelo menos, de passagem. Ok, agora, depois da saudação, primeiro livro de Reis, capítulo 3. Antes disso, eu leio uma mensagem da equipe de abertura, que diz assim: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos. Você vai encontrar esse texto. O evangelho, irmãos e irmãs, o evangelho de poder é um só. Não existem vários evangelhos. Embora haja quatro evangelhos escritos, o sentido é um só, único. Há um só, o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é o Evangelho de poder e demonstração do Espírito do Senhor, o Espírito chamado Espírito Santo no Novo Testamento. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Se você deseja a salvação de pessoas da sua família, da igreja local, da sociedade, o evangelho é esse caminho. O evangelho é a dinamite que Deus explode e faz com que os rochedos da incredulidade possam ser desfeitos. Não se envergonhe desse evangelho. Não seja a vergonha do evangelho. Você não seja a vergonha. Proclame o evangelho do poder do Espírito. Dê a sua vida. Eles nos abençoaram e nós os abençoamos por todos os dias de suas vidas. Um agradecimento ao irmão Everson e à equipe de abertura. Capítulo 3, versículo 1. Você encontra um paralelo em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 12 e 13. Salomão rogando a sabedoria de Deus. Vamos para a leitura? Salomão celebrou uma aliança com o faraó, rei do Egito. Só aqui eu já pararia e já faria uma pregação. Israel tinha saído do Egito e Salomão celebra uma aliança com o faraó, rei do Egito, casando-se com a filha desse monarca. E Salomão a trouxe para morar na cidade de Davi, até que a construção do seu palácio, palácio do templo do Senhor e dos muros em torno de Jerusalém fossem concluídos. Ainda não havia edificado um templo para Yahvé, o nome do Eterno, e por esse motivo o povo ainda continuava oferecendo sacrifícios em vários altares nos montes. Salomão amava Yahvé. Repito, para quem tem dúvida, interpreta mal, porque só leva em consideração os erros de Salomão. Eu vou ler de novo o versículo 3. Salomão amava Yahvé, o nome do Senhor, o que demonstrou mediante as suas atitudes. Não só amava, amava e vivia, praticava as suas atitudes e modo de andar de acordo com as orientações do seu pai, Davi, mas também oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados e nos montes. Aqui vai ser o problema. Se tem um versículo que diz que ele amava, nessa questão de adorar nos montes, Yahvé se desagradou com a postura de Salomão, porque ele aceitou a presença de ídolos na casa de Israel. Versículo 4, Deus vai falar a Salomão em sonho. O rei Salomão foi a Gibeon para lá oferecer sacrifícios, porquanto ali se encontrava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1.000 holocaustos queimados. Olha o tipo de oferta, irmãos. Não é uma ofertinha, não é uma oferta qualquer, como Caim, não. Ele ofereceu naquele altar 1.000 holocaustos queimados. Em Gibeon, Yahvé apareceu em sonho a Salomão durante a noite. Deus disse: pede o que desejares e eu te darei. Ao que Salomão respondeu: tu demonstraste uma grande benevolência para com teu servo Davi, meu pai, porque ele caminhou diante de ti em fidelidade e justiça e retidão de coração para contigo. Olha a beleza disso, irmãos. Tu mantiveste prodigiosa misericórdia, perdão, para com ele e lhe concedeste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, pois, Yahvé, Senhor meu Deus, constituíste rei a teu servo em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem que não sabe liderar. Teu servo se encontra no meio do povo e tu mesmo escolheste, uma população tão grande que não se pode contar. Dá, portanto, a teu servo um coração sábio que possa discernir entre o bem e o mal, a fim de que possa governar o teu povo com justiça e equidade, pois sem sabedoria que vem de ti, quem pode governar teu grande povo? Olhe, observe o pedido de Salomão. Ele pede discernimento, sabedoria. É alguém que teve uma juventude de quebrantamento diante de Deus. O desejo de Salomão muito agradou o Senhor, está aqui no versículo 10. Logo em seguida eu faço a sequência, irmãos, mas agora vou para rodapé, para o rodapé da BKJA. Irmãos e irmãs, só como exercício utópico, como seria nosso planeta se os líderes das grandes nações um dia fizessem essa oração? Bem, voltando à realidade, o fato é que Salomão faz essa oração e isso agrada ao Senhor demais. Agradou demais no coração de Yahvé. A oração é um tipo de diálogo. Para você que está começando na fé, preste atenção. A oração é um diálogo, é uma conversa. A oração é um tipo de diálogo, de conversa íntima e sincera com a pessoa de Deus, como descrita nesses versículos. A verdadeira oração é uma forma de expressão de profunda confiança e adoração no Senhor, por amor, misericórdia, poder e soberania. Em paralelo, um sincero reconhecimento da nossa fraqueza enquanto seres humanos caídos. Orar é compreender que Deus não é nosso mordomo. Problema do pentecostalismo em várias partes do mundo, em particular no Brasil. Orar é compreender que Deus é o nosso Senhor, não é nosso mordomo, não. Não é Deus que tem que obedecer à nossa ordem. Somos nós que temos que obedecer à ordem de Deus. Nós é que somos seus servos. Então ele nos dará o que ele bem entender no momento que achar apropriado. Devemos pedir sem egoísmo e sermos agradecidos pela resposta divina, seja qual for, será para o nosso bem. Aleluia. Romanos 8, 28. Quem pede, antes de tudo, o entendimento e a vinda e a vida do reino de Deus, não tardará a perceber que a generosidade do Senhor acrescentará a essas todas as outras coisas que necessitamos e sonhamos. Há vários textos. Assim como realizou depois da oração de Salomão, nome hebraico que significa paz. Repito, o nome hebraico de Salomão significa paz. Então fica essa palavra, irmãos. Oração é um diálogo, é uma conversa, onde você se insere no reino de Deus. Mas Deus não é seu servo, nem seu escravo. Ele não tem que conceder o que você deseja. Ele vai realizar aquilo que ele deseja. Porque aquilo que ele deseja é o melhor para nós. Eu convoco a todos. Mantenham uma vida de oração. Oração, oração, oração. Aleluia. Versículo 11. Aleluia é uma palavra hebraica, significa louvado seja Deus. Por isso, não há necessidade. Nenhuma necessidade de preconceito contra essa palavra. Versículo 11, irmãos, dando prosseguimento. Por esse motivo, Deus lhe declarou: porque foi este o teu pedido, e já não rogaste para ti uma vida longa, nem riqueza, nem a vida dos teus inimigos, mas solicitaste para ti discernimento para ouvir e julgar com justiça. Farei o que pediste. Eu te concederei um coração sábio, capaz de discernir com inteligência, como jamais houve antes de ti e depois de ti. Nunca haverá. Nunca haverá alguém que tivesse o discernimento de Salomão. E você vai perceber isso muito claramente nos Provérbios, no livro de Cantares e no livro de Eclesiastes. Já estão no blog, inclusive. Versículo 13: também te dou o que não pleiteaste. Como você não pediu isso? Não era esse o seu objetivo? Eu te dou riquezas e glória, de modo que durante a tua vida não haverá rei semelhante a ti. E mais, se andares nos meus caminhos, obedecendo os meus estatutos e aos meus mandamentos, como procedia Davi, teu pai, eu prolongarei os teus dias sobre a terra. Então Salomão despertou e compreendeu que havia tido um sonho. Assim que voltou a Jerusalém, ele se pôs diante da arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos, preparou ofertas pacíficas e de comunhão e concedeu um banquete a todos os seus servos. Nós já ministramos em Levítico, está lá no blog, a diferença entre os vários tipos de oferta: oferta pacífica, oferta de comunhão, oferta de sacrifício. É só você consultar no livro de Levítico. Pode usar sua Bíblia diretamente, ou, se quiser, utilize também a devocional que nós estamos mandando para vocês. Salomão usa a sabedoria de Deus. Certo dia, duas prostitutas comparecem diante do rei para receber seu veredito. Declarou uma das mulheres: ó meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa, e eu dei à luz um filho, e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de eu ter dado à luz, essa mulher também teve um filho. Estávamos sozinhas naquele momento, não havia mais ninguém na casa. Atenção com o número 3, porque os números, principalmente ainda no Antigo Testamento, com um povo rudimentar, um povo pouco letrado, eles utilizavam letras e números como um conteúdo. Letras, palavras e números representavam um conteúdo, tá bem? Então, se eles queriam saber um conteúdo sobre algo, eles tinham um numeral para representar. Você vai ter o numeral 1, que tem um significado, o 2 tem um significado, o 3 tem um outro significado, o 4 um outro significado, o 5, que é a junção de 4 mais 1, tem um outro significado. É só você estudar isso. Não, por favor, não em livros de autoajuda, não em livros de autoajuda, mas em livros que falam sobre a teologia do povo de Israel. Então elas disseram: certa noite morreu o filho dessa mulher, pois ela, dormindo, virou-se sobre o filho e o sufocou. Ela então se levantou durante a noite, retirou o meu filho do meu lado enquanto tua serva dormia. Colocou-o ao seu lado e pôs o filho dela morto ao meu lado. Há uma virada inteira na história aqui, tanto naquela que tinha dado à luz, passa a ter um filho morto no seu lado, e depois no julgamento de Salomão, porque o numeral 3 tem um significado. O numeral 3 aponta para a Trindade. Ele também é a somatória da unidade de Deus, número 1, mais o testemunho acerca da presença de Deus, número 2. Então, representa a Trindade, a unicidade de Deus, o testemunho e a virada da história. Você vai lembrar disso no livro de Esther e no livro no relato da ressurreição. Versículo 21. Levantei-me para amamentar meu filho e encontrei-o morto. Olha só a virada. Mas de manhã eu o examinei e constatei que não era meu filho que eu tinha dado à luz. Então a outra mulher contradisse: não é verdade. Meu filho é o que está vivo e o teu é o que está morto. E a outra protestava inconformada: é mentira. Teu filho é o que está morto e o meu filho é esse que vive. E assim elas se desentendiam diante do rei Salomão. Então o rei sentenciou uma mulher e exclamou: meu filho é o que está vivo e o teu é o que está morto. Outra mulher afirma: mentira, teu filho é o que está morto e o meu filho é o que vive. Houve um grande impasse aqui, porque as duas disseram que o seu estava vivo e o outro tinha morrido. Versículo 24, caminhando para o final. Ora, trazei-me agora mesmo uma espada. Olha a sabedoria e o discernimento de Salomão. Como um homem desse pode ser chamado um homem sem comunhão com Deus? Um absurdo isso. Ora, trazei-me agora mesmo uma espada, ordenou o rei. E trouxeram-lhe imediatamente uma espada afiada. Ele prontamente determinou: cortai esse menino vivo em duas partes e dai metade a uma mulher e metade a outra. No mesmo instante, a mulher de quem era o filho vivo suplicou ao rei, porquanto suas entranhas se comoveram profundamente em defesa da vida do filho, e clamou: ó, meu senhor, que lhe seja dado o menino vivo. Não o matem por misericórdia. A mãe de verdade, a mãe do filho que estava vivo, não aguentou saber que o filho dela ia morrer. Então ela diz: não, não matem não. Tenham misericórdia. Contudo, a outra dizia: que ele não seja meu nem desta mulher, tampouco cortai-o ao meio. Então o rei ordenou silêncio e deu seu veredito: não mateis essa criança. Dai à primeira mulher a criança viva, porque ela é uma mãe verdadeira. E todo Israel ouviu dizer do sábio veredito do rei e passou a respeitá-lo de todo o coração, pois constatou que a sabedoria divina operava em sua pessoa para julgar e fazer justiça. Meus irmãos, minhas irmãs, bendita seja a palavra do Senhor. Bendito seja esse capítulo da palavra, e eu deixo para vocês hoje a palavra discernimento do Espírito. O pai de John Wesley, Samuel Wesley, era um homem que tinha, que teve um profundo discernimento. Na verdade, ele teve um grande testemunho do Espírito do Senhor. Samuel Wesley era um homem quebrantado. Não era bom com as finanças, não era tão metódico como a sua esposa Susana, mas ele era um homem que teve um profundo discernimento de Deus, um profundo testemunho do Espírito. Que nós todos tenhamos um profundo discernimento de Deus e um profundo testemunho de que o Espírito Santo testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. E para encerrar, irmãos, que bom será o momento histórico, para além da história, supra-histórico, em que todos os líderes no novo céu e na nova terra vão orar ao Senhor. Quem dera, desde já, nós tivéssemos em todo o planeta, em todas as nações, líderes que tivessem a presença de Deus em suas vidas. Se isso não é uma realidade agora, o fato é que Salomão nos dá um exemplo de um tipo de relacionamento com Deus que agrada ao Senhor. Salomão era um homem de oração até esse momento. Não tinha se corrompido. Tinha um coração que agradava a Yahvé. Porque a oração é um tipo de diálogo. Eu repito o que li para vocês. A oração é um diálogo. Ajude o seu filho. Ajude os irmãos da igreja. Ajude as pessoas a dialogarem com Deus. Ajude as pessoas a entenderem que Deus não é polícia. Deus é um pai amoroso. E que elas desenvolvam esse tipo de diálogo, essa conversa íntima com Deus, essa conversa sincera com Deus. E essa conversa possa ser, de fato, chamada de oração. Uma verdadeira oração, fruto de um coração verdadeiramente adorador, de homens e mulheres que são verdadeiramente adoradores, que têm profunda confiança e adoram ao Senhor por seu amor, por sua misericórdia, por seu poder, por sua soberania. Em paralelo, haja em nós um sincero reconhecimento da nossa fraqueza enquanto seres humanos. Sim, quem está falando com vocês reconhece publicamente, para que quase 400 mil pessoas ouçam: eu sou frágil, fraco, mas na minha fraqueza eu dependo daquele que é a minha fortaleza. Eu nasci, como diz a Bíblia, em pecado fomos concebidos. Eu nasci com esse fruto do pecado. Ou seja, diante da fragilidade da humanidade. Mas ao ser encontrado por Jesus e começar a falar com Jesus e compreender que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito estavam comigo, eu percebi que eu era o mordomo do Senhor e não ele o meu mordomo. Ajude as pessoas que você mais ama a entender que nós somos mordomos, ele é o dono, ele é o nosso Senhor. E oremos sem egoísmo e oremos com gratidão pela resposta divina, seja qual for, na certeza de que será para o nosso bem. Quem pede, antes de tudo, o entendimento, o discernimento, o testemunho interior do Espírito, insere-se no reino de Deus e não tardará a perceber que a generosidade do Senhor acrescentará a essas e às outras coisas, porque a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas as outras coisas sejam acrescentadas em nossas vidas, e elas são acrescentadas. E nós tenhamos, então, essa realização, depois de orarmos e termos um coração adorador, nós nos realizemos inteiramente em Deus. Nós sejamos como Salomão aqui, que se satisfazia totalmente em Deus, e que nós tenhamos esse sobrenome, que era o nome de Salomão. O nome de Salomão era paz. E que nós tenhamos, nessa noite, a paz de Cristo em nossos corações. O meu maior desejo é que você, ao ouvir essa breve devocional no capítulo 3 de primeiro livro, do primeiro livro de Reis, você sinta a paz. A paz. A paz. A paz que excede todo entendimento humano. A paz que alegrará o seu coração. A paz de saber que você tem um pai amoroso. A paz de saber que ele é o dono e você é o mordomo, e um dia você devolverá os dons que ele lhe concedeu, multiplicados. Trabalhe pela paz. A Bíblia diz: no que depender de vós, tende paz com todos. Que em nome de Jesus, a palavra Salomão ou paz seja uma marca na vida de todos os irmãos e irmãs, e que fique para você essa certeza. Salomão teve na sua juventude um momento de profundo quebrantamento, de profunda oração com Deus, teve uma profunda paz no seu coração, ao ponto de resolver uma questão importantíssima. Nós possamos ser agentes de transformação e resolvamos problemas dificílimos, que são aparentemente impossíveis de serem resolvidos. Mas que o nome Salomão, que o nome Paz, possa marcar as nossas vidas e a vida de cada irmão e irmã, e haja paz no seu espírito, e haja paz na sua família, e haja paz na igreja local, e haja paz na sua denominação, e haja paz na sociedade, embora nós saibamos que muitas coisas ainda acontecerão escatologicamente, preparando a volta do Senhor Jesus. Enquanto isso, nós, como filhos de Deus, tenhamos paz. Na hora que eu saudei a todos os irmãos, acho que não saudei e quero fazê-lo agora. Quero saudar a irmã Laura, também junto com o irmão Gonçalo. Acho que saudei a eles todos, saudei a família, mas quero saudá-los novamente. Sejam repletos de paz. E o irmão Mariano, adorador, seja repleto de paz. E o Mariano Mendes, Shimagaia, sua esposa Gabi, seu filho Thales, sejam repletos de paz. E o nosso irmão Everson, seja repleto de paz. E o nosso irmão Glauber, passa, seja repleto de paz. E todos que nos ouvem, porque os números só avançam. E agora somos chamados a colaborar a supervisionar ou a colaborar no acompanhamento pastoral de pessoas em São Paulo, de pessoas em Guarulhos, de pessoas ali na cidade de Atibaia, de pessoas em Nazaré Paulista, de pessoas em vários lugares. E aqui em Entre Folhas, sobretudo onde estamos, que nós sejamos agentes da paz. Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs e que essa palavra de paz marque a sua reflexão e você possa entender mais a íntima comunhão que Salomão chegou a ter com Deus. E quando fizer a crítica, faça a crítica. O reinado de Salomão passará por um crivo. Muitas críticas deverão ser feitas, políticas, sociais, ideológicas, religiosas, mas não perca de vista que esse homem jamais deixou de perder totalmente a paz do Senhor. Que a paz esteja sobre todos e todas, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai e a comunhão, a inspiração, a paz do Espírito Santo de Deus seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.